Salvador, desvios direita, proa 200. Esse repasse ao término do desvio. Reportar aí, azul 463. Salvador Approach, azul 2771. Azul 2771. Fly heading Luna. Descend to 2000 feet. 2000, flying Luna, 2771, request IP. Cleared, and cleared now is 3000 feet. Descend to 3000 feet, QNH 1014. 3000, 1014. Passaria 2230, desça para 2000 pés, destino 014, autorizado, LS X-Ray da pista 10, repasse estabilizada. 2000 autorizado, LS X-Ray 1014, pode estar estabilizado, 2230. Aparece contra 208, mas contra 33, está 3372. Portão 4, aguarde para o feedback para a mão. Portão 4, aguarde para o feedback para a mão. Sobe ao voo 1867 para o táxi, com 79 em POV, autonomia de 3 horas e 30, alternativa com 1867. 1867 da Gol, táxi autorizado via parte principal, taxiway Índia e taxiway Alfa até o ponto de espera. O ponto de espera chama torre 118.6, o ajuste 904. Estado 1094, autorizado táxi espaço, está o ponto de espera. Estado pronto, 8.56, voo 1867. Salvador, bom dia, Chanel 6141, desvio da etiqueta, informação 90. Salvador, Chanel 6141. Chanel 6141, autorizado proa de Alagoinhas, esse mantém o nível de voo 100. Ok, Alagoinhas, transformações na nossa proa, possibilidade de voar Bonf? Autorizado, Bonf, mantém o nível de voo 100, Chanel 6141. Bonf, 100, Chanel 6141. Estabilizou 2230. Passaria 2230, Chanel Torre 198, decimal 6. 286, obrigado, boa. Salvador, boa tarde, passaria 2230. Passaria 2230, autorizado pouso sistema 0, vento 190 graus, 129. Pouso autorizado 2230. Azul 2771, it's possible to complete the descent to 2000. Descent to 2000 feet, Azul 2771, cleared ILS X-ray runway 10, QNH 1014, report established. We report 2771. Whiskey Whisky and Tango, serviço radar terminado 56 milhas sudoeste de Salvador. Chame o controle Ilhéus. Whisky and Tango, serviço radar terminado 58 milhas sudoeste de Salvador. Chame o controle Ilhéus. 1-2-0-2-1-1. Meu 141, tráfego 1 hora, 1-2 milhas, rumo nordeste, mantendo nível de voo 090, Charlie 208. Sou Alfa da ponto espera, no ponto espera chame todos 1-1895, ajuste 1-1-86, 1-0-9-4-9. Utilizado da ponte espera 0-1-1-8-6 e 1-0-4-3-3-7-2. 1-2-5-5, prefere? Descanso, ponto 2-2-0. Informação não tem 1-2-0. 1-2-5-5, desça via Bonfi para o nível de voo 1-1-0. Descanso, até 1-1-0. Azul 2771, contact power 118 bit small 6. 18.6, clear the day. Papa Tango Oscar, Gofilo, prossiga. Two 7-7-1, now 7 miles out. Azul 2771, good afternoon, continue approach, stand by, landing clearance, altimeter station 1014. Standing by, landing clear, 2771, 1014. Boa noite, 67, autorizado decolagem, pistão 0, vento 200 graus, 1-1 nós. Tendo decolagem, pistão 0, voo 18, vento. Clear to land the runway 10. Wind 190 degrees, 10 knots. Clear to land, Azul 2771. Boa noite, 67, decolada 1-1, chama o controle, 1-2-0-2-9-8-9-8. 2-0-8-8-9. Salvador, gol 108, 267, boa tarde. Aguarde. Azul 4463, a Paz Coral e o COV. Contato radar na decolagem, submantém nível de voo 400, suba via Arbor 1. Via Arbor 1 para 400, 867. Prosseguindo a descida, Xané 6141. Xané 6141, desça para 4000 pés, ajustando 0 no 4, na proa de bomba. 4000 pés, 0 no 4, proa de bomba, Xané 6141. Ponta 1867, acione 5533. 1255 desça para o nível 050, ajuste no 014. 050 com meio 14, mais 1025 a desvio à direita, bom, 25. Linha proa e por quantas milhas? 1255. Reporte ao término do desvio com 1255. Quatro, meia, três, serviço andar terminado, 58 milhas de oeste de Salvador. Chame o controle Ilhéus, 120, Vespa 1. 201, obrigado, droga, 4. Patrulha. Autorizado, reporte ao término do desvio. Mas reportará o GMEU no patrão. O GMEU no 41 não confirme a velocidade indicada? 159. Quente. 1255, confirme a velocidade indicada? 259, 1255. Quente, mantenha. Mantirá. Janer 6141, retornando para o Odipelô. Janer 6141, desça para 2000 pés, ajuste no 014. Autorizado LS X-Ray da pista 10, reporte estabilizado. 2000 pés, 10014, reportar estabilizado LS X-Ray. Eu sou Janer 6141, pode voar Duna? Afirmativo, Duna autorizado e LS X-Ray. Luna e LS X-Ray, a Xanem 1141. Dois de Salvador, TAM 3378. Decolado, perfil da bomba. TAM 3378, suba via saída Momo. Sobre manter o nível de voo 350. 350 na Momo. 9540, desça via Comed 1, para o nível de voo 060. Cinco, quatro, zero, desconsidera. Autorizado direto IPAP. Isso é para o nível 050. Confirmando 060. Coliseu, está voando pelo Gol 255. Uno, dois, cinco, cinco, condições de atual Duna? Afirmativo, voando Duna, Gol 255. Uno, dois, cinco, cinco, desce para 2000 pés, autorizado ILS X-Ray da pistão no zero, ajuste no zero, 1-4, reporte estabilizado. Tráfego que o precede agora está mantendo a proa 280, já autorizado também para o procedimento, está 1 a 3 milhas. Sente do mesmo, desce 2000, está autorizado o procedimento, Gol 1255, 1867, chame centro Recife, 1 26 decimal 0, alterna 1 28 decimal 8. 260 1 28 1 867. Habilidade ILS X-Ray da 1-0, visual Oxenep 1-4-1. Oxenep 1-4-1, Oxenep 1 de Salvador, 1-8, decimal 6. 8-6, grato, boa. Gol 1-2-5-5. Autorizado, ILS X-Ray da pista 1-0, ajuste 1-0 no 4, desça para 2.000 pés. 2.000 pés descendo, autorizado ILS X-Ray, descendo 2.000, Gol 255. Oxenair 6226, desça via Gomed 1 para o nível de voo 060. Salvador, uma boa, Oxenair 6141, final ILS X-Ray da Modelo. Oxenair 6141, voo autorizado, pouso, pistão 1-0, vento 190 graus, 1-0 nós. Livre pouso na 1-0, Oxenair 6141. Oxenair 6226, qual foi a solicitação que fez ao controle? Afirmo, é o procedimento em hoje. Azul 9540. Azul 9540. Prossiga. Por isso, a gente já confirmou o procedimento, é o ILS X-Ray e o ILS Whisky. É o ILS X-Ray. Gente, 9540, muito obrigado. Oxenair 6226, após ITAP,

descendo para 2000, o azul 9540. 2000 pés, 9540. Ajuste no 0 no 4. Descendo para 2000, azul 9540. Lona 255, táxi via Alfa, reporte antes do táxi da Juliette. Alfa, táxi da Juliette, bom, 255. Você tem o gate do Gol 255, não lembro? Entrevista remoto no 3. Gente, remoto no 3. Vitor, Índia, Juliette, mantém as condições visuais no 1500 pés. Tem condições de descer para 1000 pés? Você mantém a 1000 pés, mantém os corredores visuais e aposta através de Paris. Moruno, boa direção. Corre esquerda para o A0. 20, esquerda pro 020, limite dessa proa é o QDM 110 para Simbra. Vai intencionalmente cruzar o curso localizador número 3 na aproximação. Poxa, né, 6226, desse mantém a 2500 pés, 2500 pés, vou ir na proa Serra Vitor 366, atualizado o procedimento LS Whisky, pistão no zero. Fala sua velocidade indicada. Estou com 240 no momento, alguma recomendada? O senhor pode manter até o 366? Pode, pode. Muito obrigado. Da novembro para a vitória da conquista, quando possível, por exemplo. Gente, é o número 3, aguarde a cota 2230. Se puder adiantar, saída, senhor. Saída Arbor 1. Arbor 1, grato, muito obrigado. Gono 255, autorizado, Juliette, remoto no 3. Juliette, remoto no 3, 255. Então 3805, pronto para a cota? Pronto para a cota, prossiga 3805. Autorizado, Salvador Guarulhos, 340, via rota do plano de voo, decola pista no zero, curva à direita, salva 1, Leda, após Leda Motiva, controle 120, décima 8, transponder 5566. 9540, boa, autorizado pouso, pistão a zero, vento 200 graus, 09 nós. Autorizado pouso, 9540. Alfa November Vitor Oscar 1, Salvo 1, Leda Motiva 5566. Salvo 1, Leda Motiva, obrigado. Trans 5566. Papatango Oscar Golf Serra, Golpi? Sim. Salvador Guanambi, 1 centena, decolando a pista 97 com curva direita, saída Arbor 1, após DCT, controle 120-8, transponder 5551. Autorizado Salvador Guanabim, 1-0, curva direita, saída Arbor 1, controle 120-8, ótimo, certo. A pista 1-0 com curva direita, não é isso? Afirmativo. E pátio 3, chame pronto para o acionamento. Pronto para o acionamento, já, ótimo, certo. autorizar acionamento de táxi. Estou passando Whisky Kilo Zulu para interceptar o curso localizador, curva direita até a proa 1950. Tango Oscar Golf Sierra, táxi autorizado via parte principal, táxi Índia e táxi Alfa, da ponto de espera, no ponto de espera, chame torre 118, decimal 612, 1014 na Juiz. Autorizado táxi, parte 3, parte 1, táxi Índia, Alfa, até o ponto de espera da 110, ponto lá 1895, 1014 na Juiz, Oscar Golf Sierra. Eu poderia confirmar o vento para a zona 540? Vento agora 180 graus e 09 nós. Ciente, é grato. Decola pista 10, curva direita, saída Arbor 1, transição Elefa, controle 120.8, transponder 5575. Passadeiro 2230 para a vitória da conquista, nível 180. Quebrando a pista 10, primeira curva direita, sede será Arbor 1, transição Elefa. Controle 1208, transponder 5575. Confere. 5575. Chame pronto para o flashback acionamento na remota 12. Quatro lá, 5575. Tá, 3805, flashback acionamento. 3805, portão 9 autorizado, flashback acionamento, chama táxi. Chama no ataque 3805. Topatango Oscar Golf Sierra, é o solo? Tudo, senhor. Já foi voado VMC na rota, anteriormente? Voado, sim. Sim, chame a torre no ponto de espera 118, decimal meio. Zona 9540, solo 36, libera direito, chame solo em 121, decimal 1. 121, decimal 1, azul 9540. Oi, ponto 010, Oscar Golf Sierra. Oscar Golf Sierra, mantenha ponto de espera. Salvador, boa. Tá, chame 6226. Oxanai 6226, boa. Autorizado, pouso, pistão na zero, vento 200 graus, 09 nós. Tive pouso na 10, pistão na 62, 2 atingindo 110, pistão na 5 mil pés, ajuste no 0, no 4, pistão na 63, no 5. 5.014, né? Aqui via Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 4, Romeu, azul, 9540. Ajuste no 0 no 4, dispensado as restrições de altitude e velocidade. Autorizado o procedimento e aliás, que foi para a pista no 0, reporte no curso do localizador. 7635. 7315, duna 2000 pés, sem restrições, 1014 ajuste. Vamos manter a troa de amanda e informações aqui, seu grande. Vou passar bem primeiro a informação. Gente. Vento 180 graus, 1-1 nós. 180, Oeste, decimal meia. Sabadão com Vitorinho de Juliette, mantenha o nome 10. Reporte sobre a posição CAS, efetuando espera com curva pela esquerda. Juliette copiou a torre? Papatango, Chiquilo Zulu, boa tarde, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 014, informe Papa Alfa 32, em espera no setor norte. Dado que não consigo compreender o seu cotejamento. Gente, o Vitor de Juliette mantém a espera no setor, aguardando instruções. Chanel 6226, solas 39, libere a direita e chame o solo em 1, 2, 1, décima 1. Chanel 6226, ataque de Alfa Kilo para o Pacho 3, tudo não tem um novo. Alfa Kilo, Pacho 3, pode tomar a nossa posição. Aproximação, reposta do centro 30, pela esquerda na Milão. Papatango, Chiquilo Zulu, autorizado pouso, pistão na 0, vento 2, 10 graus, 09 nós. Com 181 a bordo, alterna com fim 4 horas de autonomia. São 3805, táxi autorizado via parte principal em táxi Indy, táxi Alfa para ponto espera. No ponto espera, chame torre 1186, o ajuste no 0 na parte. Táxi Índia, táxi Alfa 1186, no ponto de espera, ajuste 10 no 4, o TAM 3805. Prende a Juliette, reporte no través de Denrimar, efetuando 360 com curva pela esquerda. Repetir a Juliette, irá reportar a Denrimar, efetuando 360 pela esquerda. Sendo 360 esquerda, Vitorinha Juliette. Vitorinha e Juliette, efetua em 360 curto, reporte reinterceptando o final da nossa série. Juliette, curto, reporte reinterceptando. Por favor, Chanel 6226, ingressão no baixo 3, poderia confirmar a nossa posição final? 3 Romeu. 1 Romeu. 3 Romeu, muito obrigado. 3, meia dúzia. Vitorinho de Juliette avistado. O vento 190 graus, 10 nós. Autorizado pouso pistão na 7. Pouso na 7, Juliette. Bosca, Golfo Serra, autorizado. Alinhar e manter pista no zero. É a posição 612 Romeu, 6226, 612 Romeu. 2 Romeu, obrigado, não tinha ninguém lá. A gente tem que voltar então para 2 Romeu, pode confirmar, a gente vai com 180 lá na frente, é a porta. Ok, a posição do senhor é mais à frente, 612 Romeu, ok? A 612 Romeu, obrigado, agora eu compreendi. Estou vendo até agora o Israel chamando lá, muito obrigado. Sabata Luiz, que aquilo Zulu para o seu táxi de Alfa, reportando o seu táxi de Nete para ingresso. Tan 3805, ponto de espera, pronto. Tan 3805, mantém o ponto de espera. Mantendo o ponto de espera. Estabilizado LF Oceanair 6315. Oceanair 6315, complete final, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 60. 60. Grande Juliette, autorizado, frequência 180, reporte livrando na Oscar. Salvador, Oceanair 6315. Valeu 6315, tráfego avistado, autorizado pouso pistão 0, vento 190 graus, 10 nós, ajuste altímetro 0,04. Repouso 10. Sabata West, eu confio a rádio falada 45, chame controle Salvador na frequência 120, decimal 80. 120, decimal 80, West, eu confio a. Salvador, Papatango, Oscar, Golf Sierra. Papatango, Oscar, Golf Sierra, contato radar, se mantenha 3 mil pés via saída Arbor 1. 3 mil pés, saída Arbor 1, Oscar, Golf Sierra. Hermia 320, desse mantenha 2 mil pés, informe estabilizado. 2 mil pés, informe estabilizado, este é 320. Desse ano identificação, desse mantenha nível 050, via chegada para Bomed 1, altímetro 0,04. Azul para 0-5-0, azul 4-5-2. 3-8-0-5, autorizado alinhar e manter pistão no 0. Autorizado alinhar, pistão no 0, 3-8-0-5. No 5, no solo 48, olhe para a pista, me controle só na frequência 1, 2, 1, decimal 1. 2, 1, 1, olhe para a graça. Xanero 63. Xanero 6305, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette 07. 50, confirme para o controle, quando possível, abro direto para Anguera, no Bito. Abro direto a 277, sobe com a nível de voo 050, Ocha Golf CA. Por ser autorizado para o direto de Guanambi, ascensão até o nível 100. Autorizado para o direto de Guanambi, ascensão nível de voo 100. Ocha Golf CA, graça. Flamengo 320, tráfego 2 horas, zona 5 milhas, rumo oeste, um Charlie 208, cruzando 3.100 pés em ascensão. Gente, Flamengo 320. Romeu Delta até Alfa, Alfa Salvador, Brasília. 5, autorizado, decolagem, pista 10, vento 190 graus, 099. Livre decolagem 10, vento 320. Equipamento ininteligível a mensagem. Quilo Zulu autorizado, ingresso, táxi via pista até o Pátio 4. O meu Delta Hotel Alfa, como recebe solo? Gente, que é uma meósica, acione com a linha transponder 0140. Meósica Golf Serra, tráfego 12 horas, 10 milhas, cruzando 2.900 pés em descida, um Airbus 320. Sente o tráfego, acha Golf Serra. Quilo Romeo Oscar, confio em pessoas a bordo. São 17. O transponder 5556, frequência do controle Salvador, 120.8. Romeu Delta Hotel Alfa correto, confirme o POB e autonomia. O 3805, decolador 51, no chame controle Salvador, na frequência 120.80. 120.80, tá 3805. Salvador, TAM 308, corrija, TAM 3805. TAM 3805, contato radar, sua via saída São Vuna, nível 340. São Vuna, 340, TAM 3805. Autorizado pouso, pistão 0, vento 180 graus, 099. Livre pouso, Xané 6320. TAM 3144, acione identificação, vê se mantém nível 060, via chegada boa média 1, altímetro 1014. 3805, solicita a proadição do Sanvo devido a formações. Autorizado de vindo na proadição do TAM 3805. 3805, tá. No 08, acione a identificação, desse mantém nível 070, via chegada boa média 1, altímetro 1094. O 2008 mantém a chegada, aguarde. Esse mantém o 070. Controle Salvador, tá 3205. Poderia coordenar a proa de Mótiva? 3205, mantém a proa de Sambo. Sambo, tá 3205. No Selva 54, Oliveira Pichame, controle só a nossa frequência 121, décima 1. Direita, falando 211, oxe, mas é 30, boa. Salva de cópia, prepara a saída da Momo, transição Froti. Momo com plantão Frantina, sua escuta. Fala, Salvador, boa, Chanel 630. Chanel 6320, boa tarde, táxi Alfa, Juliette, portão 06. Alfa, Juliette, portão 06, Chanel 6320. 2788, copia? Copia, prossiga. Autorizado para Paulo Afonso, via rota do plano de voo, nível 1970. Perfil de saída Momo, transição Froti, transponder 5545, frequência do controle Salvador, 120, decima 8. Nativo autorizado Paulo Afonso, nível 1970, decala da 10, tudo aqui, após saída Momo, transição Froti. Faz o plano de chamada controle 1208-5545 no transponder, azul 2788. Azul 2788, correto, parte 3, chama pronto, espera aqui no momento. Chamará para o custo de acionamento, azul 2788. 5-5 em atenção. Castro no Tiquez, azul 4-4-2. Na 44, redução de velocidade 2509. Está mantendo 250, tá 3.4. Controle, atenção, para o Silão Melo. Azul 4422, retração radar para evitar tráfego, curva à direita na proa 070, seu limite nessa proa radial de Salvador, 220. Direita 070, limite radial 220, Salvador, azul 4422. Afirmativo, completa a curva à direita agora na 080, proa 080. 080, de proa azul 4422. Romeu Oscar, autorizada para observar a reporte visual com campo. Oscar Gulf Sierra, controle. Escuta, senhora. Informação de tráfego 10 horas, 9 milhas, rumo oeste, rumo Embraer 190, cruzando 075 em descida. Paciente, porém 90. Na 3144, dessa via para 3 mil pés. Nesse dia, 3144. Azul 4422, tráfego agora 10 horas, 7 milhas, mantendo rumo oeste, cruzando 065. Este tem tração de queda, azul 4422. Azul 4422, velocidade indicada? 220-4422. Fecha, está 3144, inicie redução para 2109. Para Cairo Lourenço, 1.000 pés de altitude, decolagem da pista 17, curva direita via corredor Axé. Transponder 0160, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. Sente. Azul 4422 para o localizador, curva esquerda na proa 045, informe estabilizado. Esquerda 045, informe estabilizado, localizador, azul 4422. Bona 964, adicione identificação, desse mantém nível 080, via chegada por médio 1, altímetro no 014. Te aguarde, Bona 964. São 3144, tráfego 12 horas, 11 milhas, rumo oeste, um Charlie 208, cruzando 070 em ascensão. 744. Azul 4422, tráfego esperado. Azul 442, sim. Tráfego posição de 1 hora, 10 milhas, um Embraer 190. 1805, chame centro Recife, frequência 1251, alterna 128, decimal 35. A Patanguaça Golf Sierra, quando possível, sua chamada de pouso em Guanambi. Papa Romeo Delta, Hotel Alfa, autorizado, ingresso pistão no 7, a porta alinhada e pronto. Papa Romeo Delta, Hotel Alfa. Que 008, dessa via para 4, meu país. Via 4, meu 2008. Romeu Oscar, para ingresso no circuito, chame torre 118, decimal 60. 66, obrigado. Torre, boa, Papatango, Kilo, Romeu Oscar. Papatango, Kilo, Romeu Oscar, reposta na vertical da Ceasa, iniciando curvas pela esquerda, mantendo espera no setor, aguardando autorização para final da pista no 7. Ah, seria possível fazer espera sobre a remar, senhora? Essa posição aqui está bastante fechada. Gente, pode prosseguir para RMAR, iniciando espera na vertical da RMAR com curvas pela esquerda. E reportando o visual com Embraer da Azul na final da pista no zero. Mativo, então, vai iniciar no meu pé, reporta na RMAR com o visual com o tráfego 4360 km. Gente, na vertical da RMAR, inicie 360 pela esquerda, reporte reintercepção. 360 pela esquerda, quilômetro. Estou por vezes, some a informação do modo Charlie, a informação de altimetria. Efeito de verificação, passando agora 0800. Alô, boa tarde, Bono 885. Bono 885, oceano identificação, desse mantém a nível 070. Na Prodial Lagoinhas, intercepta via chegada a bonde. 070 Lagoinhas, via chegada a bonde, Bono 885. Autorizado, final ILS, são 3144, desse mantenha 2 mil pés, informe estabilizado. Inicie redução para 1709. Combatando o Vitor de Juliette, assiste ao altímetro na 014, reporte no ponto de espera da Oscar. 895, boa tarde. Oi, Salvador, boa tarde, Azul 4422. Salvador. Luna 964, esquerda 055, limite o localizador. Azul 4422. Oi, Salvador, boa tarde, Azul 4422. Azul 4422, para informação de tráfego à sua esquerda, um Bravo November 2 Papá, a 1.000 pés, iniciando espera no setor norte, não interfere. Tráfego já avistado, autorizado com o sistema no 0, vento 190 graus, 099, hoje de altímetro no 0 no 4. Uso autorizado 190, Azul 4422.